moleque sem nome está parado em frente ao seu portão, batendo palmas pra chamar sua atenção. Com um carrinho de papelão lotado de traumas, ele está prestes a se tornar um homem sem alma. E aí, vai atender ou vai fingir que não está em casa? Tem um anjo em seu portão batendo palmas, um anjo sem asa pedindo algo pra comer. Ele anda sozinho catando lata até o escurecer, o dia inteiro com fome, sujo, triste e cansado. Chegou em casa do ferro velho com apenas um cruzado e um saquinho de um quilo de fubá nas mãos. Com 9 anos ele ajuda a sustentar seus irmãos. Criado perto das drogas e muita violência, sua infância é questionável, lixo é sua essência. Tem 2 caminhos pra escolher, mas ninguém quer indicar um caminho pra seguir que só o tempo mostrará o rumo, o destino desse anjo moleque. Daria um livro como história, mas rimando eu fiz um rap dramático, violento, cheio de miséria e de tristeza, sem nada pra comer e o que havia sobre a mesa: merda de rato, marca de lesma e uma vela acesa. Um rádio velho com fome no inverno, frio virou inferno, queimando estômago vazio. Quem não viveu essa vida não acredita porque não sentiu. Ninguém dá nada, mas ele, só ele acredita que mesmo andando sujo e sem nome, deve manter sua alma limpa. De que adianta nome limpo e uma alma podre, se quem tem nome nobre não tem pena de menino pobre? Gente snob ignora quem pede uma ajuda, não ajuda, não estende a mão, mas com as mãos afundam. Chamam ele de Febem, tratam ele como escória, são palavras que a criança vai levar na memória. Cê ouviu? Tem alguém batendo palmas, quem sabe seja a chance de limpar sua alma. É um moleque de rua parado em frente ao seu portão, pra viver ele tem alma, coração e um carrinho de papelão. Me diz aonde você mora, filha. Meu anjo sem asa, sai das ruas, vai pra casa. Eu também fui criança, um anjo sem nome, sem asas. Nasci assim, cresci assim, eu fui assim e ainda sou um homem sem nome, só alma. Anjo nasce, cresce e perde as asas. Bom, quando eu tinha 5 anos, eu vi meu irmão catando papelão, outra podre no fim de feira. A gente comia só fruta, mano, a semana inteira. Arroz, fubá, a gente comia só quando ele pedia nas casas. Com feridas no pé, apanhando de um bêbado qualquer. Você viu, você riu, então é assim que você é. Um alguém que não tem sentimento e nem tem coração, que se engana com fama, com grana, esquece a razão. Você despreza esse moleque e amanhã ele faz um rap como eu fiz, como eu quis, pra tentar ser feliz. Cantei pra não matar, escrevi pra não chorar, catei papelão pra viver, pedi comida pra não roubar. Essa é a vida de quem vive atrás de um sonho. Não é fácil ser um anjo crescendo entre demônios, e a maioria é ser humano cavando a sepultura, que não tem nada de humano. É desumano, não é mano, é criatura. Tem que ser ligeiro, menino, mesmo sendo desprezado, mas que não seja um viciado ou um assassino. Você vai vencer esses momentos, você vai sobreviver e ainda vai dá bom exemplo. No meu tempo já existia, mas as chances eram poucas de ver um moleque com arma na mão e um baseado na boca, devendo pras bocas. Infelizmente hoje é assim, crianças maltratadas vira adolescente tão ruim. Por isso então esquece não, tem um anjo em seu portão batendo palmas, continua batendo palmas. Vai lá atender, dá uma atenção pra esse moleque. Eu fui um desses aos 9 anos, hoje em dia a maioria começa aos 7. Aonde você mora, filha? Meu anjo sem asa, sai das ruas, vai pra casa. Eu também fui criança, um anjo sem nome, sem asas. Nasci assim, cresci assim, eu fui assim e ainda sou um homem sem nome, só alma. Anjo nasce, cresce e perde as asas. Parei por aqui, só vou resumir que o desprezo não é o caminho. Crianças nascem e perdem as asas antes descalços, pisam espinhos. E você ignora o moleque de rua te pedindo pão. Então você chora na mão de um pivete que embaça na sua e te enquadra do nada com ferro na mão. Escute, dê atenção ou vaza. Anjos crescem e perdem as asas, na revolta invadem as casas, naquele mesmo portão onde um dia batia palmas. Se a vida é um karma, talvez um dia ele volte com uma bíblia ou com uma arma. Me diz aonde sou você anjo, mora, filha. Sem nome, sem asa. Sai das ruas, vai pra casa. Sou me diz aonde você sou mora, anjo, filha. Sem nome, sem asa. Sai das ruas, vai pra casa. Nasci assim, cresci assim, eu fui assim, ainda sou um homem. Sem nome, só alma. Tem um anjo em seu portão batendo palmas. E aí, vai atender ou vai fingir que não está em casa? Um anjo sem asa pedindo algo pra comer. Você mora, filha. Sai das ruas, vai pra casa. Nasci assim, cresci assim, eu fui assim, ainda sou um homem. Sem nome, sem alma. Anjo nasce, cresce e perde as asas. É, a minha infância foi assim. E a infância de muitos hoje em dia também tá na mesma. Crianças na rua, sem educação, sem alimento, sem atenção dos pais dentro de casa, apanhando, catando papelão, tentando sobreviver. E quem adota é a própria rua, no crime, tráfico, nas drogas. Vamos tentar mudar a história aí, dos anjos sem asas. Eu também fui um.